Thank you.

Thank you. Thank you. Thank you.

Thank you.

Thank you. Thank you.

Como sei se o meu canário belga está pronto para reproduzir? Muitas pessoas fazem essa pergunta, têm essa dúvida, né? A maioria das pessoas pergunta sobre isso, né? Querendo tirar essas dúvidas aí, né? Os canários belgas machos dão ali início, né? Dão um indício ali, né? Que eles estão prontos para acasalar ali, né? Através do canto, né? Quanto mais alto ou mais frequente ele também está cantando o seu canário, está dando indício ali que ele está pronto ali para acasalar, né? Mais perto eles estão no momento, né? Quanto mais alto eles cantam para fazer o acasalamento, né? Note também que os canários belgas, em geral, começam a ficar mais ativos também. Eles ficam mais influentes, começam a, né, ficar mais ativado ali quando ele vai chegando ali no período de reprodução, principalmente os machos, né? Quem gostou das informações aí também, compartilhe o vídeo, né, para que outras pessoas venham ou gostam aí de ouvir o canário belga aí, né, venham receber aí o vídeo aí, receber a informação. Dá um like também, um like aí, dá um super like aí para fortalecer o canal, né? Clica no sininho também para não perder nenhuma notificação de novos vídeos que eu estarei postando aí no canal. Tchau, tchau, até a próxima.